PCC está tendo de uma maneira do grupo musical de Castelã, todos que apoiam o programa Vivência Espírita. Hoje, o nosso convidado é o Manuel Portácio. Ele vai falar sobre transição planetária e também sobre educação à luz do Espiritismo. Vocês podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp e as outras que o Rodrigo vai falando durante o transcorrer do programa. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlinhos. E eu, Rodrigo, bom dia também, pelo dia dos pais. O Rodrigo, que é pai do Francisco e também do Lucas, né? Bom dia. E a Manuel, um bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. E um bom dia a todos os nossos vivencianos e aos pais de todos os vivencianos. Porque o dia dos pais é um dia. Não é o primeiro dia do comércio, né, Jorge? Porque o primeiro dia do comércio é o dia das mães, o pai está sempre em segundo plano, mas o que importa é que seja comemorado o dia dos pais. Né? Um bom dia a todos e um bom dia para o Carlinhos. Rodrigo, eu faço um convite para umas pessoas que, se alguém quiser vir atender o telefone, está em condições de alguém que possa vir, né? Atender o telefone. Se alguém se é. Se Para educação à luz do Espiritismo. Então, hoje a gente está recebendo aqui o Manuel Portazzo, a gente vai bater um papo com ele. Ele que acabou de chegar aí, no final do ano passado, da Inglaterra, passou 15 anos lá, trabalhando no Espiritismo. Ele é escritor de 12 livros do Espírito, a gente vai comentar aqui também. E também é promotor, expositor, espírita, sempre está trabalhando aí na FIESP, na Federação Espírita lá em São Paulo, e começou lá também nas suas palestras e depois deu continuidade e expansão do Espiritismo de Rosana em terras aí inglesas. É legal que ele vai bater um papo para a gente, comentar um pouco essa experiência de lá. Então, neste dia de noite aí, um bom dia, André Manuel. Estou pedindo para só pela vida do microfone. Não vou dar um papel. Pode falar, pode dar uma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia a todos que estão ali no comando da rádio. Bom dia aos radioouvintes, internautas, telespectadores. Bom dia a todos os pais que estão assistindo ao programa e a todos em geral, cujo dia é comemorado hoje, a segundo domingo de agosto. E estamos aqui para um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo, sobre, enfim, a nossa própria tarefa, e tudo mais que nos for dado revelar naquilo que interessa, né, ao grande público que assiste o programa. E estamos felizes, agradecidos pelo convite e poder participar desse programa já tão consagrado, que já existe há tantos anos, e podemos, assim, quem sabe, satisfazer a curiosidade de alguns ouvintes naquilo que faz parte do nosso tema principal de exposição. Então, estamos às ordens para podermos interagir com vocês. Manuel, nós tivemos muito boa referência sua, através do nosso grande amigo, Dr. Benedito Figueiredo, e ficamos contentes de saber de você, que foi aluno da Júlia Lozu, grande companheira, grande amiga, que deve estar nos ouvindo, está nos vendo também. Então, um bom dia para você. E vamos entrar direto no nosso tema de hoje, que é a educação à luz do Espiritismo, a transição planetária à luz e à educação à luz do Espiritismo. E é para poder falar sobre a transição planetária e a educação, porque todo mundo fala de educação, que ela é a salvação da pátria, que ela é a única coisa que resolve um país, e nós estamos vendo, estamos falando isso há 200 anos e não muda a nossa educação. Né? Bom, em primeiro lugar, você fez referência à Júlia, eu a vi há 15 dias no programa, realmente uma grande amiga. A Júlia, na verdade, foi quem nos iniciou na tarefa na área do ensino da Federação. Tenho uma eterna gratidão por ela, me convidou para aquele trabalho, e lá eu fiquei. Na federação, na área do ensino, propriamente, primeiro como expositor e depois como diretor de cursos, durante 15 anos também, da mesma forma que fiquei 15 anos na Inglaterra. E ali fiz muitos e muitos amigos, graças a Deus, tenho tido a felicidade de fazer amigos, tenho pedido para os amigos também um tesouro que Deus nos envia, para que não nos sintamos sozinhos na travessia dessa vida, né? Tem os seus momentos árduos, difíceis. Nós enfrentamos uma série de problemas, mas geralmente problemas que nascem dentro de nós mesmos. E o Benedito é um desses grandes amigos que fiz. É um amigo que tem tido sempre muita atenção conosco quando vínhamos ao Brasil, nos encontrávamos e temos tido assim um bom relacionamento de amizade, que foi ele que me realmente fez, comentou sobre o programa e perguntou se eu gostaria de participar, e aí foi que ele comunicou a vocês e veio me convidar. Enfim, são pessoas pelas quais eu tenho uma eterna gratidão, além de outros, com quem trabalhei na federação, fui conselheiro da federação, trabalhei em todas as áreas. Aliás, só tem uma área da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na qual eu não trabalhei, por circunstâncias, não sei qual a razão, mas nunca recebi nenhum convite para trabalhar naquela área, que foi a área de infância, juventude e mocidade. Mas, de resto, em todas as áreas eu trabalhei em todos os cursos da área de ensino e fui diretor do curso preparatório durante 9 anos, diretor do curso de aprendiz do evangelho, 3 anos, colaborador do curso de expositores na época, né, que hoje é chamado de educadores espíritas, e enfim, uma vivência muito rica dentro da federação, e isso também foi o que motivou o convite para eu ir para Londres. Como que surgiu a oportunidade de você falar do programa? Justamente a pergunta é essa: como surgiu a oportunidade de você ir para divulgar os pensões na educação, que você foi submetido? E qual é o que você achou de mais exótico lá na dois pensões na Inglaterra? Eu falo isso que eu tenho um amigo também, o Leandro, que me convidou, ele sempre me manda mensagem da leitura do Chico, do livro do Chico, eu estudo, e chegou a me convidar, eu fui pela empresa lá também, achei um livro interessante. Eu queria saber de você, o que você achou mais interessante lá do Espiritismo na Inglaterra? Olha, Rodrigo, eu tenho primeiro lugar, o convite veio através de um outro grande amigo, que é o Fernando Galdas Filho, que foi nosso aluno na federação, e que todos os anos a Londres visitar uma filha que morava lá. Ele ia religiosamente todos os anos, e também ia para ter contato com os grupos espíritas, como ele tinha uma grande. Quem tem, né? Uma grande experiência na área mediúnica, né, espiritual, ele ia levar orientação para esses grupos. E, de vez em quando, eles pediam para ele convidar alguém que ele conhecesse, pudesse trazer alguma contribuição, né, para os grupos lá, para as pessoas que frequentavam. E o Fernando, então, me convidou no ano de 2003. A princípio, até ele tem um pouco, mas pensei comigo, eu fazer palestra na Europa, né? Quem sou eu? Né? Mas você vai falar inglês ou não? Eu falava inglês, não é nada, uma gramática, conhecia um vocabulário, mas falar mesmo não falava nada. Mas eu cheguei lá e já fui fazer um curso, né, direto. A primeira coisa era fazer um curso de inglês, na Cala, assim. E aí, no final do ano, as coisas andavam bem, mesmo na federação, estavam tendo muitos problemas, na minha área profissional também. E aí veio muitos médiums lá estavam trabalhando já no campo espírita, mas não havia escola. Tá? Então eles aprenderam, ou alguns aprenderam no Brasil, que eram todos brasileiros, e outros deram nada através de leitura, coisa, mas estavam já praticando. Né? E fomos implantando o curso nos moldes da federação, com os livros feitos da federação, um curso de 2 anos. Começou com 40 alunos e terminou com 36. Né? Sempre tem uma certa evasão, 10% de evasão. E assim foi. E daí para frente, nós ficamos lá e a cada ano implantávamos um curso novo. Os cursos básicos eram o Aprendiz do Evangelho e o Mediúnico, que eram dados na quarta-feira, e na quinta-feira, que era o dia da reunião pública, nós dávamos a cada um curso diferente. Então, demos curso de Filosofia Espírita, Ciência Espírita, Pedagogia Espírita, e um curso de a História, a Luz do Espiritismo, e fomos assim. Diversificando o estudo, muitos alunos passavam de um curso para outro, e isso foi dando assim, uma base para que os outros grupos espíritas, com o tempo, criassem os seus cursos também. Né? Então, hoje, os grupos principais de Londres têm cursos de espiritismo que começaram no Solidarity, Espiritismo Society, foi esse grupo em que eu atuei mais. Né? Depois nos outros, era convidado para palestras e fomos inúmeras vezes para conversar com os nossos companheiros de ideal. Então foi uma experiência muito rica. E temos assim de. Você falou de coisas exóticas, temos de vivência espírita. O que nós vimos foi o seguinte, né? A maioria das pessoas que fundaram os cursos espíritas, os grupos espíritas em Londres, não tinham propriamente não tinham frequentado escolas no Brasil. Né? Mas eles estavam lá, atenderam ao convite do Cristo. Chegou alguém lá que tinha esse dom, né? De fundar grupos, orientar os grupos, como trabalhar e tal, e eles fundaram. Então, a dificuldade maior que a gente via lá era que cada um fazia o seu trabalho, né, como tem jeito de vencer, não havia uma homogeneidade, né? Pelo contrário, eram bastante heterogêneos até a direção dos trabalhos. Mas as coisas funcionaram, tanto que os grupos cresceram bastante. Hoje tem grupo que praticamente tinha trabalho, tinha reuniões a semana inteira, né? Só agora, depois estamos paralisados também por causa da pandemia. Mas houve um crescimento, surgiram outros cursos, outros grupos. Quando eu saí de lá no final do ano passado, eu devia ter uns 8. Ou 10 grupos, né? Outros grupos menores que foram fundados também em áreas diferentes da cidade para atender o público local, né? Mas a maioria dos frequentadores eram brasileiros e portugueses. Isso foi isso para mim foi uma coisa que eu achei interessante. Eu tive no ano passado, né? Um trabalho pelo emprego, e eu fui num evento, aí eu conheci o Leandro, a gente. Aí eu falei, com uma expectativa, eu vou lá, vou conhecer o Centro Espírita, vou ver a estrutura, vou ver o nosso que uma promoção em inglês, chegou lá, era todo brasileiro, a promoção em português, e o centro era um centro comunitário, isso eu achei extremamente interessante. Lá era uma estrutura, lá era uma casa espírita, era um centro comunitário. Terça-feira é yoga, quarta-feira é utilizado por grupo de ajuda, quarta-feira e quinta-feira é sábado é reunião tudo. Então, eles são compartilhados, isso que eu achei interessante. Eu não sei se é assim, eu tenho certeza que tem que trabalhar lá também. Olha, grande maioria funciona em espaços alugados. Né? Uma parte era alugada por um grupo espiritualista que existe há mais de 300 anos na Inglaterra e nos Estados Unidos. São os Quakers. E esses Quakers, eles têm uma bela de uma estrutura, eles têm prédios enormes, um prédio grande, principal, na Houston Square, que foi palco de algumas palestras de Divaldo Franco. Pelo tamanho do auditório, né? Cabendo lá, acho que 500, 600 pessoas. Você comentou que o Quakers tem 300 anos, então ele começou antes de Cabota. Ah, sim. Eu penso que alguém foi muito ali por mais espírito aí. Você sabe que, por exemplo, o mundo é dividido em termos de ideologia, né? Entre os materialismo e o espiritualismo. Né? E o espiritismo é uma das correntes, digamos, espiritualistas do mundo. Né? Então, o espiritismo também está dentro do espiritualismo. E as outras religiões, as outras crenças, doutrinas, religiosas, tudo faz parte, né, do espiritualismo. E uma delas são os feitos, é um grupo tradicional. Lá em Londres, eles têm várias casas, vários prédios. E nós, o grupo que eu participava semanalmente, que é o Solidarity, funcionava no prédio dos Quakers. De mil, esse prédio era, se não me falha a memória, 1770, 1780, a construção. Mas claro que, ao longo do tempo, passou por diversas reformas, e no momento, né, era um prédio consistente, um prédio construção mais moderna e grande, né, com várias salas. Então, eles alugavam para nós. A maioria, portanto, funciona em espaços alugados e é caro. Né? Então, os grupos precisam fazer um grande esforço para chegar no fim do mês e ter o dinheiro para poder pagar o aluguel e as despesas em geral. Então, o que é que se faz? É venda de livros, como no Brasil, os grupos espíritas também vivem em venda de livros. Alguns eventos que se criam e também o que eles chamam de um cafezinho, um lunch, que é servido ao final das reuniões e que as pessoas pagam, né? Compram lá um salgadinho, uma sopa, um sanduíche, atendido por brasileiros, pelos frequentadores, membros dos grupos, que doam esses alimentos, para que as casas possam ter um rendimento para fazer frente às perdas. Né? E um outro grupo em Londres, que é o Sr. William Groups, eles funcionam hoje em um prédio próprio. Porque há muitos anos atrás, logo que eu cheguei lá. Não, explica o hospitalista, né? É o único grupo espírita de Londres. Eles receberam uma doação de 100 mil libras na época. Aplicaram esse dinheiro e, mais recentemente, acho que há uns 2 ou 3 anos, compraram uma casa na zona leste de Londres e fizeram uma reforma e adaptaram. Mas é uma casa simples, uma casa comum, mas adaptaram, tem um terreno grande para criar espaço interno, e com isso eles passaram a funcionar nesse local. O local era um pouco distante de onde funcionava anteriormente funcionava numa região mais central, e isso fez com que também algumas pessoas se afastassem, alguns frequentadores, e procurassem outros grupos para frequentar, né? Isso também surgiu um efeito na parte financeira do grupo, mas está funcionando normalmente. Né? Então, o que acontece lá é isso, existe sim uma dificuldade, mas as pessoas que comandam os grupos são muito, digamos, muito valentes, né? Tem sempre modos para suprir as necessidades do grupo, os grupos vão crescendo aos poucos e com isso também melhora a capacidade, né, de arrecadação e para poder fazer frente a essas despesas. É um trabalho mesmo de formiguinha, todos os grupos funcionam da mesma forma, a arrecadação é da mesma, tem grupos que têm uma quantidade de livros maior, né, de títulos. Hoje existem vários títulos em inglês, são poucos, mas já são bastante significativos em comparação com o que havia quando eu cheguei lá, né? Se não um ou dois títulos. Hoje eu acho que existe mais de 20. Então as coisas vão muito, né? Se crescendo e eu sou bem livros, né? Que eu tenho aqui. Deixa eu colocar aqui na tela, para o pessoal conhecer, né? Que eu não tenho definido aqui. Tem esses dois livros aqui até para divulgar. Você tem Deus Espírito na tela, né? Que esse foi publicado pela Federação Espírita de São Paulo. E também tem o Fora da Educação e da Observação. Acho muito legal o título desse livro. A proposta de pedagógica para melhorar a educação. Você chegou a traduzir ou não? Porque todo mundo que eu só tinha brasileiro aqui na França do escritor lá. Chegou a pensar ou chegou a pensar melhor? Não houve interesse em traduzir exatamente por isso, né? Era um livro mais para brasileiros mesmo, para espíritas. O tempo brasileiro é pronto, né? Sempre brasileiro é pronto nas iniciativas. Sim, querido, se nós olharmos para o mundo em geral, né? Nós que vivemos na pátria do Evangelho, nascemos aqui, né? E nos tornamos espíritas, sem nenhuma pretensão, sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhum orgulho, né, vamos dizer assim, o brasileiro se tornou aquele semeador que está semeado. Então, hoje existe espiritismo nos cinco continentes da Terra, né, e na imensa maioria dos casos, os grupos são fundados por brasileiros, em todos os continentes. E Divaldo Franco também fez esse trabalho, né, essa missão de ir para fundar grupos, para orientar. Ele, quando ia a Londres, ia todos os anos, né, todos os anos a Londres também, e algumas outras aí, a França, e o dia dele sempre fazia palestras e também organizava a reunião com os trabalhadores e dirigentes da Casa do Filho. Fazia uma reunião só para eles, num único lugar. Convidava todos os outros integrantes, né? E com isso ele dava orientações, respondia perguntas. Você tem uma questão de um pouco, né? A gente sabe que tem personalidades. Livros fortes do Espiritismo, né, que a gente tem como referência no Espiritismo, desde lá de trás. Então, a gente tem William Crookes, que foi um grande cientista responsável pela definição de teorias como do magnetismo, né, da rádio. Ele foi um dos grandes da tabela periódica da radioatividade, ou seja, que trata exatamente de um livro em relação ao que é o que tem grande contribuição. A gente tem autores do livro, por exemplo, Arthur Conan Doyle, que foi o inventor do como é que é a Sherlock Holmes, né, que foi um incrível autor, e a gente sabe que ele se converteu ao espiritismo na Inglaterra, né? E ele foi o pessoal não tem ouvido disso, talvez em inglês também, não sabe dessa informação. Rodrigo, ele tem um livro muito famoso lá para o Anamboli, que é a História do Espiritismo. Ali você tem uma gama de pessoas proeminentes dentro do Espiritismo. A gente tem que olhar essa dica. Vale a pena a gente lembrar que o Chico Xavier também esteve na Inglaterra. Em 1963, 64, alguma coisa, né? Então, esse trabalho, a gente pode falar que foi até iniciado, né, para levar os pretinhos para fora do Brasil, primeiro, né, muito tempo atrás, tem que ser chamado. A gente não pode esquecer disso também. Não teve muito, eu não sei se deram continuidade e tudo mais também. Bom, no Inglaterra e na América acontece uma coisa interessante em relação ao espiritismo. Na verdade, eles não trabalham com o espiritismo, na verdade, não é o espiritismo kardecista. Lembre-se que o fenômeno das irmãs Fox nos Estados Unidos, né? É considerado como, vamos dizer assim, o início do movimento espiritualista. E o Arthur Conan Doyle, citado pelo Fui em relação à sua obra, na verdade, ele escreveu a History of Spiritualism. A história do espiritualismo. E até nem deu assim, muita ênfase ao trabalho de Kardec nessa obra. Porque era espiritualismo, ele deu ênfase a fenômenos que aconteceram em várias partes. E existe também um grupo em Londres, mais recente, que é o Sr. Arthur Conan Doyle, que o William Crookes, segundo vocês se lembram, ele era um cientista, um cético, e se decidiu a fazer as pesquisas com fenômeno físico, fenômeno mediúnico, para, comprovar que aquilo tudo era uma farsa. Mas quando ele terminou, quando com aquele King, ele disse: não. Agora eu digo que o Espiritismo existe. Ele confirmou ali. E com isso, o que aconteceu? Ele passou a ser mal visto na sociedade científica de Londres, na Academia de Ciências de Londres, porque ele enveredou pelo caminho do espírito, do espiritualismo, coisa que para os ingleses é um tabu. Aliás, na ciência em geral, hoje em dia, as coisas já são bem diferentes. Mas naquela época aconteceu isso. Aconteceu com um outro grande cientista, que foi Sir Oliver Lodge, que teve um filho morto, e começou a ter visões de espíritos, do próprio filho, e também recebeu essa desconfiança da Sociedade Científica de Londres. Então, o que acontece lá? Existe, por exemplo, lá existe uma sociedade, de médiums, uma instituição. Não é bem um sindicato, mas é como se fosse uma instituição a qual são, como aqui, os conselhos regionais, de medicina, de engenharia, e a ordem dos advogados, lá tem uma instituição de médiums, os médiums formados lá. E esses médiums formados lá, que trabalham profissionalmente, eles não são formados na base de Kardec. Eles não conhecem o livro dos Médiuns, eles estudam outras obras. Não é mais na base do magnetismo mesmo, sabe? E não tem uma pergunta de informação, Não tem uma pergunta de informação. Acredita na mediunidade, acredita no movimento dos espíritos, mas também não acredita na informação. O problema maior, é o seguinte, de fato, quando eu cheguei lá, eu ouvia dizer né, que deveríamos fazer espiritismo para os ingleses. Veja bem. Aí nós no grupo, dois ingleses. Falamos que ingleses estão querendo fazer. Porque a ideia era que todos os brasileiros fizessem as reuniões em inglês para atrair os ingleses. Só que acontecia um fenômeno curioso, que é o seguinte: os ingleses que frequentam os grupos espíritas, eles vão mais pelo lado científico e fenomênico da doutrina. Poucos se interessam pela parte moral. E quando você no estudo entra na parte moral, eles se afastam. Então, é isso, é a visão científica. Por isso que existe essa sociedade de médicos, né, que estuda a parte científica da mediunidade, né, da paranormalidade, mas o magnetismo. Então, eles acham que trabalham com energia. Tem alguns que têm, claro. E existe um evento anual que congrega todos os espiritualistas médicos. E que é organizado por essa sociedade. Né? Então, é diferente a visão dele. O espiritismo para ele não é. Ele é curioso, porque lá na Inglaterra, né, se fala muito dos fantasmas em castelos, essas coisas todas. Né? E, no entanto, eles não. Quando vão no espiritismo, eles, de uma certa forma, são muito céticos em relação a. A existência real do espírito, mas não vai lá que ele não vai seguir. Não aceita muito essa parte moral dos grupos espiritualistas, tudo as igrejas, não se baseado nas igrejas antigas, na Europa, de modo geral, são mais museus para turistas. E na Inglaterra, algumas igrejas até foram fechadas e vendidas, se tornaram discotecas, tem uma que se tornou um spa. Por quê? Porque no Brasil há mais governadores, né? Então as religiões só querem vender. E o governo inglês criou uma lei exigindo o registro das casas espíritas e lembrando como elas deveriam se chamar. Normalmente não se coloca assim, o nome, se não o nome difícil, né, das casas espíritas. Por quê? Porque eles não querem, né, controlar a parte financeira das casas espíritas, para não se tornarem, vamos dizer assim, instituições para lavagem de dinheiro. Essa é a ideia do controle. Então, todas as casas espíritas, variantes, foram usadas a pedir o seu registro, as primeiras passaram por dificuldades, que eram tantas exigências. Hoje em dia eu já abordaram um pouco isso, mas tem que ser evitado. Não faz um dinheiro que está no fazedor do jardim, será? Porque aí ele tem muito dinheiro mesmo. Pois é. A Igreja Universal do Reino de Deus está, assim, tem bastante templos, tem Londres, até grandes estados. Por isso, porque tem muito brasileiro lá, né? Agora, tem um efeito de controle delas, eu. Não sei, acredito que ela deve ser a mesma língua, né? Porque eles controlam? Eles controlam as contas bancárias, os grupos, você tem que apresentar uma declaração, um imposto de renda, nome, né? Para que eles verifiquem como é que as coisas estão se desenvolvendo. Porque eles devem estar gastando mais dinheiro para fiscalizar do que eles vivem. Mas que fica sem dinheiro, tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar do mundo, só tem que ter dinheiro, né? Sim, com certeza, mas para eles dinheiro não é problema, né? É só eu estou falando a própria o governo, deve estar gastando mais dinheiro para fiscalizar do que dinheiro de lá, né? Eu tenho, mas eu acho que tem que ter esse controle, né? Tá certo. Talvez essa parte. possa importar para nós, né? Essa parte de controle, eles possam até importar para nós, que tenha mais experiência, para que você vê desse jeito, para nós, eu acho que exportar. Exportar, né? O que eu queria exportar, não, importar para nós, né? Ensinar para a gente, né? Não importar, exportar, eles exportam a parte religiosa. Exportar na parte. A gente importar deles, né? Agora entendi. Exatamente. Manoel, nós estávamos falando agora um pouco aí do William Drake, né? Que ele foi o primeiro, talvez até para desmascarar o que seria o espiritismo, né? E depois, quando ele aderiu, aí pronto, a fase do diabo já tinha tomado conta dele e não tinha mais jeito, né? A gente lembra que não é só ele, né? O próprio Paulo de Tarso, na hora que ele era tudo bem com o Paulo de Tarso, na hora que ele aderiu ao espiritismo, acabou o homem. As coisas não. Aí tem que ser lindo, acabou. Começou a ser até apedrejado por muitas vezes, apanhou muitas vezes por causa disso. Ele era respeitado como Saulo de Tarso. Exatamente. Então, a gente pode ver que não é fácil você entrar no caminho correto, né? O caminho direito é muito difícil. Mas a gente vai dar. Outra, o que eu queria perguntar para vocês, a gente pode até, Rodrigo, ir para o intervalo comercial e deixar essa pergunta no ar, que eu queria fazer esse jogo. Mas, por exemplo, eu diria que isso aqui também. O que eu queria colocar aqui é o seguinte, mano. Como hoje foi a reunião do Dia dos Pais, para você traçar aí um paralelo para a gente, em relação ao que os pais podem pegar do espiritismo, dessa educação espírita, para aplicar na administração da família e na administração da criação dos filhos. Né? Essa pergunta, assim, é bem ligada à educação familiar em relação ao que o espiritismo pode oferecer para os pais. Agora a gente pode ir para o intervalo, Rodrigo. Já estão aí em casa e a gente deixa essa pergunta para a volta do intervalo, né? E aqui a gente tem bastante participações. A Milton entrou aqui, a Elida Silva, Maurício Fernandes entrou aqui também, a Miriam, a quem entrou aqui também, o Benedito Figueiredo, a Vera Braga, o Leonardo Alpino. A gente está falando aqui de Química, né? Da primeira professora de Química, do IPA. Então, está acontecendo aqui bem o meu curso. Isso também, não pode esquecer que a LEC da turma tem um programa Prova Criativa que é depois dos eventos espíritas 10h30. Então, a gente já deixa o convite para vocês continuarem aí depois do programa. Paulo Quintanilha, a Cléa Globo lá de Uberaba, o Ramalho, o Fernando entrou aqui também, a Sara Mito, Marta Gonçalves, a Carolina do programa Criança do Século 21, toda sexta-feira, de 8 horas, né? Não perca aí o programa Criança do Século 21 ao vivo, toda sexta-feira. A Valéria, lá do Rio, também deixou a pergunta. A gente faz uma pergunta que não precisa de voltar. Então, tem pergunta da Valéria, do Aécio, a Cléia Globo também tem uma pergunta aqui, do Daniel Valdo, lá de Goiânia. O Cláudio está escutando a gente lá de Uberaba, deixa o seu like, fica tudo, o Cláudio está assistindo o programa. Está muito bom, muito rico de informações. O Claudinho Ribeiro e a Alvin Lopes também participando aqui no ano. Bom dia. Então a gente volta depois do intervalo com as perguntas dos ouvintes. A gente tem bastante gente participando aqui no Facebook também, a Vera, a Sérgio, o Pepegrino, o Caterino Bacos, a Vila lá de Leme participando, mandando um abraço para o pessoal de Leme. Esqueci de falar com a Irene, aqui do Espírito Santo, também está participando na distância. Um abraço aí para meu primo Zé e meu primo Gustavo, que deve estar ouvindo a gente lá. Então a gente volta. Qual a música que a gente vai entrar? Joyce? Coloca a música aí, Quero Ser Forte, com nosso amigo Ralph. Essa música é uma homenagem aos pais. Os pais, a melhor música. Legal, que deve estar ouvindo a gente aqui também, o Ed Moreno, lá no programa da Rádio do Dono. O Ed está fazendo um furacão lá, está sendo um furacão. Está muito bom esse programa que o Ed está tocando junto com o Geraldo lá na Rádio Espírita do Dono. Então participem, e é o Geraldo que toca essa rádio, que tem estúdio novo lá, né? Em São Paulo, e ele que canta essa música que fez em homenagem ao seu pai. Né? Então está muito legal. Um dia, meu pai aqui na terra me ensinou que era uma ponte. Ainda me lembro, eu tinha 5 anos e ele me disse: é melhor que Deus me parte a outra parte. A ponte é muito importante e permite que se congelado ajude a ter novas idades, pelos que estão no outro lado. A ponte, filho, permite que se ultrapasse um córrego com um grande rio, que se passe sobre uma estrada de ferro, sobre uma rodovia, ou mesmo sobre um precipício. A ponte de um bairro a outro bairro, uma cidade a outra cidade, um país a outro país. Uma ponte permite que se leve alimentos, roupas, remédios ao outro lado. Existem pontes famosas que atravessam quilômetros sobre o mar e em um país vizinhos. Porém, filho, o homem tem que saber a importância da ponte. A gente vai encher essa outra nação. Se a primeira aviação destruir e amarrar as pontes, vai cagar. A humanidade não vai ainda para pensar no importante que tem uma ponte. Um dia, meu filho, quando você compreender melhor a vida, conhecer o amor, a caridade, você vai ser uma ponte. Esse é o programa Vivência Espírita. Então a gente retorna aqui com a participação aqui do Manuel Portazzo, que é lá da Federação Espírita de São Paulo, contando aí sobre a história. E agora a gente vai entrar no tema, no tema do programa, né, que é a transmissão. Eu já tinha comentado aqui para eles que a gente vai ter que marcar mais um programa com o Manuel, de tanto conteúdo que a gente tem para falar, e a gente fala do agora, mas passa muito rápido. Quer responder a pergunta do Jorge primeiro, ou Jorge, quer dar uma relembrada aí? Tem que liberar o seu microfone, por favor, deixa eu liberar aqui também. Pronto, liberei. Então, eu tinha perguntado para o Manuel que por que o dia dos pais hoje, ele poderia fazer essa colocação para a gente, qual a contribuição da educação espírita para os pais na educação da família, na educação dos filhos? Nós todos estamos passando por uma fase de transição no mundo. O mundo já passou por inúmeras transformações, mesmo antes do homem existir, né, na face da Terra. Mas essa é a mais importante de todas, porque envolve a humanidade como um todo, né? Então, nós estamos caminhando para uma outra escala do mundo. Hoje já se faz mais bem na Terra do que mal. Hoje já há mais paz do que nunca houve em nenhuma outra época da história. Então, é um momento, é um sinal de que nós estamos mesmo numa fase de transição, ou seja, o nível vibratório energético da Terra já se elevou, né? E isso está gerando assim, um certo desconforto para aqueles que não têm ideia do que está acontecendo. Só vem o mundo pelo viés negativo. Muita gente acha que o mundo está confuso, né? Está tudo caótico e tal, como nós vemos aqui no Brasil, né, com a nossa política, tudo que está acontecendo. Então, o que na verdade nós temos que levar em conta é que chegamos num tempo que não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo, um grande ciclo, o primeiro grande ciclo civilizatório. Já houve outras pestes, outras pandemias no mundo, ao longo da história, no final da Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, no início do século passado, né? Mas esta é a que envolve a humanidade como um todo. Então, isso deve ser um sinal de que realmente é preciso mudar. Algumas coisas estão mudando, é verdade, mas a mudança tem que começar em cada um de nós, né? Nos nossos conceitos de vida. Eu tenho uma amiga que disse assim: eu quero que essa pandemia passe logo para a gente voltar a ser feliz. Como assim voltar a ser feliz? Né? Conhecendo a pessoa, inclusive, sei que ela não é feliz, ela vive um grande problema, mas é porque ela podia viajar, a filha mora na Europa, e ela podia viajar quando ela queria. E agora nós estamos todos limitados no nosso direito de ir, né? Então, é isso. Muita gente não tem consciência, muitas vezes, da sua responsabilidade. Cada um tem que fazer as suas mudanças. Cada um tem que se procurar se melhorar. Então, é um momento de uma, eu digo até, de um balanço na nossa própria consciência, para ver o que, é que nós podemos fazer para melhorar o mundo, começando por melhorar nós mesmos. Tá? Como disse Gandhi, você quer a melhora do mundo, comece por você. Né? De modo que, em termos de educação, é um momento extraordinário, porque nós estamos vendo o que está acontecendo na educação, no mundo, né? As crianças são afastadas das escolas, para quê? Para que os pais assumam essa responsabilidade também. E quando se trata da educação espírita, a evangelização das crianças, é importante que o pai ou a mãe que frequenta né, o meio espírita, as casas espíritas, que elas, quando levem as crianças para a evangelização, elas também fiquem na casa espírita, estudando, procurando ter mais recursos, né? Recursos do ponto de vista doutrinário, intelectual, mas principalmente práticos, para poder ajudar esses espíritos a se educarem. Aliás, se nós formos levar bem ao extremo essa ideia, vamos ver que, em primeiro lugar, os espíritos que estão encarnando agora, já de talvez umas duas décadas para cá, né? Já no final do século XX já estava acontecendo isso, muitos deles pertencem a essa geração nova de que fala Kardec no final do livro A Gênese. Eles vêm para conduzir o processo de regeneração, né? Porque nós não temos sido eficientes a um nível tal que pudéssemos nós já termos transformado o mundo. Temos feito o nosso próprio mundo, a nossa vivência em família, em sociedade, melhor. Então, a doutrina espírita, que é uma doutrina libertadora, é aquela que enfatiza os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é preciso entender que a educação é um fator de libertação do espírito. Isso é que tem sido dito, né, na nossa própria sociedade, em relação às mudanças que queremos no Brasil, a melhoria da vida de todos no Brasil. É melhorar o sistema de educação. Coisa que os nossos políticos, infelizmente, né, nunca deram muita importância, porque era preferível deixar uma parte da população, uma grande parte, né, na escuridão, na ignorância, mais fácil de serem conduzidos, de serem convencidos de votar, né, nesses grupos, do que se você ter crianças, jovens, esclarecidos, verdadeiros cidadãos, né, que é isso que a escola deve formar, e depois ter problemas na hora de uma eleição. Né? Essas pessoas vão saber escolher melhor os seus candidatos. Então, esse é o problema. Né? Então, a educação espírita, é a educação do espírito, né? Porque nós somos seres imortais, nós somos, em um certo sentido, eu costumo dizer isso no meu livro também, nós somos, na verdade, seres eternos. Nós não morremos, o que morre é o corpo, o que é a nossa vestimenta temporária para a vida no mundo material, mas o espírito continua. Nós estamos, na verdade, num processo de autoconstrução. Deus nos criou simples e ignorantes, mas deu a cada um os instrumentos, as faculdades, as virtudes, um potencial infinito para que nós vamos nos melhorando, progredindo, nos aperfeiçoando, nos elevando moralmente, e que nós vamos, assim, cuidando de nós mesmos, porque é isso que tem em algumas religiões, essa ideia, né? Cristo veio para salvar o mundo. Ele veio para nos conscientizar que nós é que temos que nos salvar. A responsabilidade da nossa evolução é nossa, é individual e personalíssima. Ninguém pode nos substituir e nós não podemos transferir a ninguém essa responsabilidade. Então, a responsabilidade dos pais na educação dos filhos começa mesmo em casa. Agora, se nós queremos que a casa espírita eduque espiriticamente os nossos filhos, nós também temos que participar desse processo. Que não que exemplo nós estamos dando. Depois, como é que nós vamos justificar alguns comportamentos dos nossos filhos que nós não queríamos que eles tenham, se nós mesmos não damos o exemplo? Então, é preciso que os próprios pais que evangelizam, como eu disse, muita gente deixa de frequentar o espiritismo, ou deixa de entrar, né, na escola espírita, exatamente por causa do problema moral, evangélico, né? Muitas pessoas, eu vivi na federação, a cada ano, no curso preparatório, entravam mais de 3 mil alunos. A federação tem o porte de uma universidade, né? A Federação Espírita de São Paulo, na Rua Maria Paula. Então, entravam 3.200, 3.300 alunos por ano. E, portanto, durante 9 anos, eu recepcionei quase 30 mil alunos. Só que desses 30 mil, no início, permaneciam no final do ano, passavam para o curso básico, cerca de 60% dos alunos. Então, o nível de evasão era mais ou menos como da escola do mundo. Né? É grande. Por quê? Porque muita gente tem os seus problemas, tem seus compromissos, tem dificuldade, muitas vezes, de estar lá semanalmente. E outros têm o problema, né, dessa reforma íntima, dificuldade para fazer essa reforma íntima, suas próprias resistências, claro. E então, no final, quando eu saí, depois de 15 anos, já era de menos de 50% a permanência na escola da federação. Então, é isso que acontece, infelizmente, né? Nós também, educadores espíritas, precisamos ter meios de poder passar a doutrina de uma forma muito tranquila, né? Para que as pessoas fiquem mais tempo para compreender a mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo, e poder ir assimilando aquilo e fazendo as suas próprias mudanças, mudando o seu comportamento na sociedade, em casa principalmente, né? Daí que é importante o papel dos pais, evidentemente. Infelizmente, vivemos num tempo em que as famílias se desestruturam com muita facilidade, e isso não é um bom exemplo para as crianças. Eles precisam, esses espíritos, quando foram reencarnar, tiveram a promessa de que iriam ser acolhidos por aqueles pais e que iriam educá-los, iriam orientá-los, mas muitos abandonam o processo, né? Por várias circunstâncias, nós estamos aqui julgando nem condenando ninguém, mas é preciso que nós demos uma atenção maior a esses espíritos, tendo, porém, em vista que muitos deles tem vindo mais para nos educar do que nós educarmos a eles, né? Porque são espíritos já com uma nova mentalidade ética, com conhecimentos, com um preparo maior, né? Exatamente para nos conduzir nessa nova fase do mundo, né? Esse mundo de regeneração que está aí a caminho. Né? Voltas para as perguntas do Davi. Aqui quem entrou aqui foi a galera que fez uma pergunta em relação ao tema que a gente já está falando, né, na Inglaterra, então a gente pede desculpa aqui, mas ela sempre vai pedir para as próximas perguntas que tem a ver com o tema aqui do programa, depois eu passo para você uma pergunta para responder a galera. Até o contato dela, porque ela faz um trabalho muito interessante de quarta-feira, no Zoom. E acho que você pode até participar lá também, sempre convida a galera para comentar, já deixa uma ideia para a galera convidar você lá. O Maestro perguntou, ao caos, o caos faz parte de todo o processo de transição planetária? Eu diria que o caos é apenas aparente, né? Quando nós, por exemplo, René Descartes, o pai da filosofia moderna, grande francês, grande pensador, precursor de Allan Kardec, É só ler o livro Meditações da Filosofia Primeira, você vai ver o trabalho magnífico, né, do filósofo, com uma, vamos dizer assim, com uma roupagem espírita. Né? Ele é um precursor, porque ele fala da trindade espírita, né, na linguagem da filosofia. Né? O Descartes dizia o seguinte: para você ter conhecimentos novos, né, é como assim, você já traz um conhecimento construído, né? Então, é como se você fosse construir uma casa nova no lugar de uma velha. O que você tem que fazer? Colocar a velha abaixo para construir uma nova, né? Uma nova plataforma, tudo mais forte, mais resistente. Então, assim é em relação ao conhecimento espírita, né? Esse caos é apenas aparente, ou seja, foi preciso dar uma mexida, uma chacoalhada, que foi o que essa pandemia está fazendo, né? Uma chacoalhada no mundo, no homem em geral, não poupando nenhuma classe social, ou política, ou, enfim, religiosa, né? De modo que nós pudéssemos compreender, em primeiro lugar, o sentido da vida, e no sentido dessa pandemia, por que que ela existe, né? Por que que ela veio agora? E veja que Deus foi tão misericordioso, tão bom conosco, que ela veio num momento que nós já tínhamos essa tecnologia toda desenvolvida, né? Então, nós não fomos propriamente isolados de todos, né? Nós temos um canal de comunicação muito apropriado, que é essa tecnologia, essas plataformas, esses aplicativos, né? A internet. Então, esse caos na verdade, é preciso, né, dar uma mexida, uma chacoalhada para expor os problemas que estão presentes, que nós criamos ao longo do tempo, para poder tratar deles, corrigir, aparar arestas, né, e dar um novo sentido às coisas, à economia do mundo, à própria política, o sistema de educação. A gente já tem falado muito sobre o sistema de educação em outros países, como a Coreia do Sul, né, e alguns países nórdicos, como sendo um ideal de educação, mas cada sociedade, cada cultura, né, tem o seu ideal, porque os povos têm o seu diferencial também. Né? Então, é preciso atentar para isso, mas esse caos, na verdade, é a exposição da problemática que nós criamos nesse tempo da civilização e que precisamos corrigir, corrigindo em nós mesmos. Né? Um grande filósofo que faz palestras aí, que eles se tornaram, né, celebridades em termos de divulgação, né, do conhecimento e principalmente da filosofia, né, ele diz assim: o que está acontecendo não é o fim da sujeira, é o início da limpeza. E está correto, porque essa limpeza, ela vai durar um bom tempo. Né? A gente quer, muitas vezes, uma solução imediata para os problemas. Não existe. Nós temos que abandonar esse imediatismo, essa ideia imediatista. O que nós estamos vivendo hoje é o resultado de praticamente 10 mil anos de experiência civilizatória. Nós ainda estamos em experiência, o homem ainda não se acertou em termos de, digamos, recursos, de formas de atender às necessidades uns dos outros. Eu sempre digo, a nossa reencarnação não é dada só para a nossa melhoria. A reencarnação tem um duplo aspecto, que é individual, é o primeiro, para nós nos melhorarmos, nós encarnamos para nos melhorar, para progredir. Né? E o outro digamos, aquele aspecto geral, porque nós, ao nos melhorarmos, estamos influenciando, né, a sociedade onde vivemos, a começar da própria família, dando exemplos, né? Então, nós precisamos fazer isso, refletir mais, pensar mais, fazermos melhor. Nós, brasileiros, temos essa ideia, né, arraigada na nossa cultura, o jeitinho brasileiro. Nós temos visto aí reportagens, né, de gente de grande cultura, mais humilde, gente sempre dando mau exemplo, né, afrontando as leis, os regulamentos, as normas sociais, né, humilhando pessoas que estão ali para fazer cumprir essas leis. E isso aqui não pode mais existir, não é? Nós temos que aprender que o princípio da criação é de solidariedade. Nós temos que colaborar uns com os outros. Eu tenho que colaborar com aquele servidor público que está ali, não é, para nos ajudar a resolver alguns problemas. Agora, se eu chego já arrogante, com, assim, achando que o outro é um ignorante, é inferior a mim, como é que eu vou? Eu já não estou resolvendo o meu próprio problema. Não, o problema interior é a minha, meu sentido ético da vida, e isso é que nós precisamos cuidar mais, não é? Então, nesse caos, é essa necessidade, é como se nós, agora, né, estamos, a ferida da sociedade está exposta para ser tratada. E todos nós temos responsabilidade nesse tratamento. Não é só o quem está dirigindo, não é só o presidente, né, do país, não é só o governador do estado, é cada um, porque senão nós vamos continuar na mesma coisa, esperando que o governo nos dê condições para nós continuarmos com o nosso mesmo comportamento. Não pode mais ser assim. Nós temos que nos compenetrar nas nossas responsabilidades perante as leis de Deus, que são leis de amor. E Cristo veio deixar essa mensagem e que muitos de nós ainda não aprendemos. A maioria não sabe o que é amor, né? E não sabe amar. Então, precisamos aprender isso, principalmente. A gente precisa ir para mais intervalo, porque a gente vai colocar o momento de trabalho. Sim. A gente fica muito em cima, já são 9h20, quase 9h20. Vamos então para o momento de trabalho, depois a gente volta com as perguntas dos ouvintes. E bastante gente participando aqui, muito legal. Só comentar aqui que você entrou no Facebook lá e foi a Josefina Rodrigues Teixeira, lá com ela, que sempre faz o seu programa, e falou: bom dia, Manuel, gratidão, fui sua aluna na CESP no curso de filosofia. Legal. Legal, né? Manuel, você estava devendo para a gente dois livros. Eu nos prometeu, mas estava impossível de colocar o correio, mas também estávamos impossibilitados de pegar esse livro aí no seu bairro. Então, é ótimo, né, Rodrigo? Quando a próxima vez que o livro está acima, né? Aí vai vir, a gente convida para vir conhecer o estúdio também. Espero, inclusive, já ter a segunda edição publicada, porque está em andamento. Aí a gente sorteia, né? Aí nessa oportunidade, a gente sorteia o livro aqui também. Né? Aí leva mais de dois até, se quiser, prometo. Já publicado, leva até mais de dois. Legal. Prometo. Então, vamos para qual música agora, Jorge? Coloca a música aí. Transição com a Célia Tomba e a Magali, para a gente colocar ela em música do tema também. Legal, mas você volta aí já. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelão. Lembrando o Evangelho e Festa Música. Thank you. Esse é o momento espírita. A gente está aqui com o Manuel Portado falando aqui sobre transição e a gente vai falar, como é dia dos pais, a gente vai colocar um momento espírita justamente sobre esse tema. Então, o momento espírita de hoje é ser pai. E a gente pede depois para o Manuel escutar e comentar para a gente no final. É na masculinidade guardar o vestido. É ser homem e ser afetuoso. Ser pai é sendo administrador. Administrar também o tempo. Que nunca faltem minutos para atender o telefone do filho com atenção. Nem telefonema que fale de entusiasmo dele por ter conseguido fazer um bom para o seu filho na escola. Ser pai. Como se afogar no mar dos negócios. Mesmo que na sua qualidade de executivo, muitas sejam as horas que a profissão lhe exige. É sendo lavador, preparar a terra do coração do filho para receber a infinita de bem, revendo-as todos os dias pelo seu caminho, demonstrando na prática que nenhuma tarefa é mais importante do que a que tem a ver com os sentimentos das criaturas. Seu pai, é sendo músico, ter sensibilidade suficiente para colocar no pentagrama da vida do seu filho as mais sublimes notas da compreensão, da tolerância e do amor. Ser um poeta, escrever as mais belas rimas da ternura, como diversos ciclos do companheirismo e da família. Seu pai, com a qualidade de mecânico hábil, estará apto a consertar os escravos que haviam as ideias possam estabelecer na estrutura delicada do caráter do seu filho. É saber utilizar com maestria as ferramentas de precisão, assumindo ampla atividade e valores para as missões que o conduzirão na vida. Ser pai é como um escritor habilidoso, esculpir formas mais primorosas do caráter do filho. Como instrutor, ministrar-lhe as missões da sua experiência de céu e falar-lhe das missões imortais da vida maior. Ser pai é ser motorista, não esquecer de que deve dirigir a vida do seu filho para a rota segura do dever, a fim de o transformá-lo em seu igual honrado, em homem de bem. Ser pai é ser magistrado, saber julgar com imparcialidade as fragilidades do seu ambiente, analisando todos os fatos e dispondo-se a ouvir todas as partes envolvidas, a fim de sentenciar com justiça. Ser pai é ser médico, ter a notabilidade de um cirurgião, para no tempo certo realizar a cirurgia de profundidade, descobrindo nas entranhas do espírito as tendências do filho e as trabalhar, brilhando-as. Ser pai é sendo enfermeiro, não esquecer de colocar curativos nos machucados do joelho e do cotovelo, e providenciar medicamento apropriado para a curação partido pela dor da tremenda desilusão de amor. Ser pai é sendo ator, deixar de brilhar tanto nos palcos do mundo para se apresentar à restrita plateia de um garoto que o espera todos os dias para assistir a sua encenação da mais bela peça teatral, a da paternidade. Ser pai é sendo cantor, modular a voz e criar canções de lindar para embalar o filho cansado das brincadeiras do dia. Ser pai é sendo desportista, ter braços rígidos para suspender o filho com firmeza, abraçá-lo com vigor e lhe segredar o coração. Existem outros que sonham com conquistas extraordinárias. Existem os que planejam ter sobre si os olhos de mundo. No entanto, a missão mais surpreendente, a conquista mais extraordinária, é a da paternidade responsável. E o olhar mais importante é de um pequeno que espera o final do dia na porta de casa e sorri, e corre e grita ao te descobrir o vento alto e forte. Oi, papo, que bom que você chegou. E a gente está aqui com o Manuel e a gente vai pedir para ele comentar para a gente o programa, né, o Momento Espírita de hoje. Então, eu deixo liberar primeiro o microfone. Então, vamos lá, se puder comentar para a gente, por favor. Sim, ser pai é uma bênção. É a missão de ordem superior que Deus confere a um homem, né, que encarna na Terra, que só não é maior do que a missão de ser humano. Mas, em muitos momentos, elas se equiparam. E eu tive a felicidade, tenho a felicidade, aliás, de ser pai de 4 meninas, de 4 mulheres, hoje em dia, uma delas ainda adolescente. E eu, inglesa, eu digo que são amores do passado, que eu tive a felicidade de receber nessa vida como filhas. Aquela de Londres estava aguardando eu ir para lá, para reencarnar. Certamente Deus sabe o que faz, né? Tem seus planos. E essa felicidade, ela se amplia na medida em que, além das 4 filhas, eu tenho 6 netos. Né? Cada uma das minhas filhas que nasceram aqui no primeiro casamento, estão mães também, cada um ainda tem dois filhos. Então, ser pai é tudo isso que foi dito na mensagem, é uma experiência maravilhosa, é uma troca de amor, né, que não tem, que a gente desconhece a dimensão real e que precisa mesmo cada um, né, ver nos seus filhos um filho de Deus que ele nos encaminhou para que nós pudéssemos cuidar, educar, e muitas vezes ele é que vem para nos ajudar, para dar exemplos. Então, é importante, né, essa conscientização, daí que a pergunta que foi colocada pelo Jorge, né, a questão dos pais que levam os filhos, né, para a casa espírita, a educação espírita, é fundamental, e essa é uma responsabilidade dos pais, não só do pai, do homem, mas também da mãe. E nós vimos isso muito lá em Londres, e ficamos felizes quando as pessoas tomam consciência disso e realmente fazem aquilo que está, digamos, programado, que lhes é pedido por Deus. Então, ser pai é uma coisa que às vezes a gente fica falando em palavras, mas no fundo, não tem tradução, né, na nossa linguagem humana. Vamos então, encerrar o momento. No oferecimento de Gigabyte Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Mais Ouvintes Espíritas. Então, a gente está tendo bastante participação daqui. Felizmente, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas. Mas quem entrou aqui também foi a Cléa Lobo, lá de Uberaba, que sempre está aqui ouvindo a gente. A gente manda um abraço para todos os ouvintes aí de Uberaba que escutam a gente. Está o Cláudio também, comentou que está escutando a gente lá do Bar Espírita Pedro e Paulo, que é o trabalho do Bastoli e Céu e todas que estão lá escutando a gente lá do lado, né, junto com os idosos também estão sendo atendidos, né? O Cláudio esteve em alguns programas passados conosco, né, o programa passado foi com o Céu Santos e foi muito bom também. A gente convida aí o pessoal para entrar no site e ouvir a reprise. A pergunta da Ana Cléa é: o tempo está passando muito rápido. Parece que ontem estávamos aqui assistindo outra comunidade no programa. E hoje estamos aqui. Esse passar rápido do tempo faz parte da transição? Na verdade, né, o tempo passa sempre na mesma velocidade, né? O problema é o momento que nós estamos vivendo. Nós somos sobrecarregados com muita informação, muita coisa no dia a dia. Né? Então, parece que o tempo passa rápido, mas não é isso. Assim, as nossas horas não têm sido vazias. Né? Quando a hora é vazia, parece que nunca passa, né, um dia. Mas é isso. É a velocidade do tempo, esse tempo do relógio, né, esse tempo da ciência, como dizia Henri Bergson, né, é assim, né, nós não percebemos a sua passagem, mas existe o tempo da consciência, que é o tempo do espírito. Aliás, o espírito é um ser fora do tempo e do espaço, então no nível do espírito não dá para perceber isso, porque no nível do espírito o tempo é eterno. É verdade. É relativo também. E o Daniel, ele Daniel Rosa lá de Goiânia, sempre aqui conosco, ele perguntou aqui o que o professor Daniel diz do espírito ser quem ser, entre aspas. Quem tem um olho que é rei, né? Quem tem um olho que é rei, na terra de cegos, da luz, na transação planetária, como protagonista da regeneração. Respondendo genericamente, né, na verdade, o dever do espírita, e como disse Emmanuel, a maior qualidade que o espírita pode praticar é divulgar a doutrina. Então, esse é o dever, passar o conhecimento, passar a mensagem consoladora, né, sem questão de ser rei, vai ter um mundo, isso é uma coisa do mundo, né? Nós ninguém pode se achar superior ao outro, mesmo no meio espírita. A gente vê isso porque somos seres humanos, mas acontece algumas vezes, né, em certas situações. Mas a gente não tem que olhar para isso, cada um tem que fazer o seu trabalho. Né? Às vezes o trabalho de um é um trabalho grandioso e o do outro é da formiguinha. E nós temos que fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Né? Temos que ficar pensando no outro ou que o outro não está agindo bem e tal. Não, nós temos que cuidar de nós mesmos. Então, o espírito é o que tem realmente que fazer. É transmitir a mensagem do Cristo para consolar, para esclarecer, para acolher todas aquelas criaturas que vêm até nós. E o professor, não lembro o assunto que eu sou muito professor, meu Arnaldo está apenas lembrando aí que a gente tem o programa Prosa Criativa, né, ele é um marido da mãe de Rafa, né? Eu agradeço aí também o convite para assistir em Prosa Criativa, que vai falar aqui, deixa eu comentar hoje, às 10h30, vai falar sobre o Dia dos Pais, né, com o Rômulo Jorge e o Fernando. Né? Então, vou comentar hoje ao vivo o programa Prosa Criativa. Não é um programa espírita, é um programa de diversidade, né? Vamos bater um papo sobre o Dia dos Pais. E ele perguntou aqui, que planetas estão em estágio evolucionários mais parecidos com a Terra? E essa é difícil, hein? A ciência hoje, né, diz assim, tudo é relativo, claro, né, tudo é estimativo. Existem 200 bilhões de galáxias no universo. E cada galáxia é composta de 200 bilhões de mundos. Então, é complicado isso. É claro que existem. Os espíritos deram uma ideia geral, né? Uma classificação dos mundos. Então, você tem os mundos primitivos, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Nós estamos passando do mundo de situações e provas para o mundo de regeneração, né? Ainda estamos mais próximos do início da nossa marcha do que do meio até, né? Mas, é claro que no universo existem muitos mundos semelhantes à Terra do ponto de vista da humanidade, né? Porque, como dizem os espíritos, na questão 55, 56 do Livro dos Espíritos, os dois mundos nem mesmo se assemelham em termos de composição, em termos de aparência, de recursos, tá? Então, mas as humanidades, elas, em muitos aspectos, se parecem, e há humanidades muito mais avançadas do que a nossa, e outras ainda, num estágio inferior, mas que vão chegar lá, todos estão destinados à perfeição. Agora, identificar outros mundos, né, até na sua localização, é difícil, né? Os espíritos também não fizeram isso por causa da relatividade das coisas, mas eles fizeram essa classificação geral, que não vale só para a Terra, vale para o universo como um todo. Quem fez a pergunta, né, Rodrigo? Só para pegar algumas obras do André Luiz, a gente tem algumas referências, por exemplo, né? Sim. Mas a gente tem referência comparando o que a nossa mente consegue alcançar, porque a nossa mente você não consegue alcançar mais. Porque nós não temos relação na nossa mente para imaginar como é que é o mundo feliz. Nós não temos essa imaginação. Não temos isso. Agora, se a gente pega a libertação, por exemplo, do André Luiz, do Chico Xavier, libertação nós vamos ter três referências. Claro, a gente tem o nosso lar, que já é um local que é de regeneração. O nosso lar é regenerado, colônia. E nós temos no livro de libertação a cidade estranha. A cidade estranha é um mundo primitivo ainda. Nós temos a Terra, que é um mundo de expiação e de provas. Então dá para a gente ver claramente o que é um mundo já regenerado, um mundo primitivo, e um mundo de expiação e prova que é a Terra, que é o que a gente vive. A partir daí fica muito mais difícil da gente fazer uma comparação, porque nem os espíritos superiores eles conseguem materializar, digamos assim, entre aspas, para nós, como que seriam esses outros mundos. A gente vê no nosso lar, por exemplo, na Jovem da Luz, que os espíritos ascendem da luz. Se eles ascendem da luz, eles vão para a categoria acima da regeneração. Mas como que é só quando a gente chega lá? É igual a. Tem uma frase muito interessante, falou, nós, seres humanos, a gente consegue descrever infinitos o inferno. Agora, descrever o inferno é muito difícil, porque o inferno pode ser que a gente já tenha estado lá. Não, no sentido figurado, né? Exatamente, né? A nossa evolução, essas regiões inferiores, por onde passamos, nós somos capazes de descrever, mas as superiores que nós ainda não alcançamos, não, né? Agora, o Carvalho Sutter também descreveu Alvorada Nova, um livro. Kardec, na Revista Espírita, por exemplo, fala de Júpiter, tá? Se referindo ao Moço, dá uma descrição, uma vida em Júpiter. E Camille Flammarion, extraordinário astrônomo, né, do século XIX, contemporâneo de Kardec, no livro, principalmente, Narrações do Infinito, como também a Urânia, a Estela, ele, como astrônomo, faz a descrição, né, de mundos que ele teria visitado em espírito. Uma descrição muito interessante de mundos diferentes. Ele fala até de um mundo, isso eu nunca esqueci, de um mundo onde ele chega e vê as criaturas humanas ali, né, com um corpo totalmente transparente. É como esses brinquedos de plástico, né, plástico transparente, você vê o mecanismo todo por dentro, tá funcionando. E ele deu uma descrição parecida dos seres humanos nesse mundo. Então, existem muitas coisas que nós ainda não vamos conseguir na Terra. Os espíritos disseram, né? Não é dado ao homem conhecer todas as coisas na Terra. Então, aqui nós vamos alcançar um certo nível de conhecimento, para depois nos emanciparmos e passarmos para um outro nível, provavelmente em outro mundo. Um livro bem simples também, que é bem simples, mas bem claro, é o livro, primeiro livro do Chico Xavier, Cartas de uma Morta, que é uma luz de entrega a vista feita a outros planetas, né? Então, é Saturno, é verdade. Então, aí, eu ouvi. Pergunta da André Lins da Folha, sobre o livro. Aqui também, quem entrou e comentou aqui conosco, o filho está aqui participando, a Beatriz está na porta. A Beatriz postou uma foto do pai dela também aqui no WhatsApp, está muito legal. Meu pai postou foto aqui também, a Paula de Biagem postou foto com os filhos, o Piero postou foto também no WhatsApp com o pai. Muito legal o pessoal postando aqui, a foto lá de Moreno, também com as filhas. Muito bacana, né? O Marcos me perguntou aqui no WhatsApp se tinha tempo pergunta para o São Manuel. Sim. Não seria uma boa ideia criar um EAD em cima de distância espírita devido à pandemia, mas isso já existe, né? Todas as casas espíritas que já tinham escolas estão fazendo isso, inclusive a federação. Sim. Já notificou de que quando passar tudo isso e voltar à normalidade os trabalhos da federação, eles vão continuar com o EAD também. Legal. Isso não é bom, realmente. Rodrigo, para quem interessar, a Aliança Espírita Evangélica, ela tem a escola de distância na mão. Muito obrigado. Inclusive, dentro dos presídios, existem muitos alunos da escola de aprendiz do Evangelho à distância. A Elza, que está nos ouvindo, está nos vendo, que é lá do Paulo de Tarso, a Elza foi uma das responsáveis pela escola de aprendiz da distância, então, que é muito anos tem. Muito tempo antes da gente imaginar, eles já implantaram essa escola de aprendizes à distância, né? Que é um curso de 3 anos, né, que a gente faz, e que já existia. Então, ele vai continuar existindo. Mas, Jorge e Manuel, a Aliança, ela já tem em vários países, ela já tem suas escolas, na Austrália, em Cuba, da Argentina, já está desenvolvendo, até na França, eles estão levando para os franceses o espiritismo religioso, espiritismo que nós temos aqui no Brasil. Então, a gente vê que não está parado o espiritismo, mas está meio devagar ainda. Não, eu me lembro quando começaram a ter esses canais de televisão, né, particulares, privados, que se comentava até na federação, puxa vida, o movimento espírita precisa ter um canal de televisão também, os evangélicos têm, a igreja católica tem. E hoje eu vejo que toda essa tecnologia entrou no meio espírita, no movimento espírita, de uma forma total. Então isso é um sintoma do progresso que veio para ficar. Isso não pode mais acabar. Aliás, as escolas do mundo, as universidades, até a Universidade de São Paulo, já tem cursos à distância, já tinha antes da pandemia. Né? Então, é uma ferramenta, um canal extraordinário de divulgação da doutrina. E é evidente que só tende a melhorar em termos de recurso e de alcance. Né? É outra coisa, Manuel, é porque nós estamos muito lentos, o espírito é lento demais. Na realidade, essas informações do mundo espiritual que nós devíamos colocar em prática, quem recebeu praticamente primeiro somos nós, que a partir da década de 30, André Luiz e Chico Xavier começam a passar todas as informações tecnológicas que existem no mundo espiritual para melhorar. Mas parece que as outras doutrinas começaram a usar muito antes que nós próprios que tínhamos um negócio ali na mão. Né? Então a gente pega a obra de André Luiz, mas temos tudo com a tecnologia que está aparecendo hoje. Eles já estão formando para a gente lá. Agora, infelizmente, estamos acordando e colocando em prática também. Né? Dando todo o crédito para Hollywood, né? Dando todo o crédito para Hollywood, mas fazer o quê? Né? Paciência, é assim mesmo. Acho que também a gente, bom, não só para Hollywood, como para a Rede Globo, né? Já fez tanta novela espírita, eu acho assim, né? As coisas têm que acontecer no seu tempo e principalmente no tempo de Deus. Né? O Espiritismo sempre foi assim, né? Então, o que acontece é, às vezes as pessoas têm essa coisa, né? Nós temos que fazer isso ou aquilo e tal. Eu me lembro que em uma época falava até na federação, por que a gente não faz, assim, não põe uns cartazes em outdoors por aí e tal, divulgando, né, os trabalhos, né, as escolas espíritas, né? A gente precisa ter um pouco de cautela também, né? Não é assim, entrar, mergulhar de cabeça nas coisas, tem que pensar bem como aquilo vai ser administrado, com que utilidade vai ter para nós, né? Sem pressa, sem ter assim, o desejo, né, de ter a primazia nisso ou naquilo. Nós temos a primazia da revelação espírita, né, do mundo espiritual. Isso é uma coisa que ninguém tem, né? Só na doutrina espírita nós temos essas informações. Então, eu acho que está tudo certo. Tem acontecido as coisas e agora nós estamos acompanhando mais de perto esse ritmo, até porque muita gente versado nessa tecnologia entrou no movimento espírita e veio para colaborar, para desenvolver essas ferramentas para nós podermos ter mais possibilidade de divulgar o crime. Ah, mas Manuel, tem outro problema que nós temos que verificar. As pessoas que se propuserem a fazer esse trabalho de divulgar o crime já estão preparadas para as agressões verbais, para uma série de dificuldades, porque vai encontrar pela frente uma série de problemas. Mas isso, a gente está preparado, não é o que diz, né? Desaparece. E tem também os inventores, que nós precisamos tomar muito cuidado, né? Começa a inventar uma série de coisas que não é verdade. Isso também nós vivenciamos lá em Londres, né? Por exemplo, a Casa Espírita, onde nós militamos, hoje tem um website, está bem tratado, bem cuidado e tal. Mas essa deve ter sido a quarta ou quinta experiência, as anteriores todas pararam no meio do caminho. Mas isso é toda parte, onde está o ser humano, tem esse problema. As pessoas alegam as mais diferentes dificuldades para continuar com o seu trabalho. Né? São pessoas mesmo que entram na casa espírita, mas elas não querem ser espíritas, elas às vezes querem dar uma colaboração de alguma forma. Só que os problemas pessoais, os problemas sociais, né, que a pessoa vivencia, muitas vezes elas afastam daquele trabalho e elas não conseguem terminar. Mas já é um bom caminho, né? Já mostra que tudo é possível. Né? Olhamos então, a gente ouve sempre as pessoas dizendo, sendo espírita, eu hoje estou espírita, eu não sou espírita. Ser espírita, meu amigo, é uma caminhada longa. Né? É como se costuma dizer, inclusive, né? Muita gente entra no espiritismo, mas o espiritismo não entra. Simplesmente é isso. Por quê? Porque as pessoas mesmo têm resistência. Elas querem, vão por curiosidade. Muitos alunos que entram na escola espírita entram pensando em ver fenômeno nas salas de aula. Não é isso. Ali é estudo, né? É a doutrina, são conhecimentos que são passados e muita gente não se interessa mesmo. Que vem de outras religiões, de outras crenças, né? É verdade. Fica na sua zona de conforto. É verdade. A gente tem que começar a encerrar, né? Já são 10 horas. Mas Então, passa como um avião. Vamos para os aniversariantes, então, Jorge. Eu vou colocar aqui a vinhetinha. Quem está fazendo aniversário essa semana, a gente já deseja aí feliz, muita paz, muita alegria, né? Quer comentar? Eu acho que essa comenta aqui, eu estou com a lista aberta aqui já. Pode comentar, né? Tá, então a gente tem a dia 7, a Ana Batista, minha, lá da, aqui da, de São José dos Campos, o Mauro Biazetto, lá do Anjo Ismael, né, que está fazendo aniversário. Dia 7, dia 10, a Rogéria Reis, fazendo, a sobrinha do Jorge, fazendo aniversário. Dia 12, quem está fazendo aniversário é o nosso entrevistado de hoje, Manuel Portazzo, né? Já desejando, quem mandou feliz aniversário também da dica para a gente foi o Benedito, mandou feliz aniversário aqui para você também. A Leia, esposa do Márcio, lá da Rami, dia 22. Peraí, que eu acho que dia 7. Ah, dia 7 já tinha falado, né, Jorge? Eu confundi aqui, desculpa. Então, dia 22 já passou também. Deixa um comentário aí no Facebook. Mas se você quiser também, Rui, tiver mais alguém, pode falar. Hoje quem faz aniversário é a Maria da Graça Nogueira. Dia 11 é a Thaís Sala do Espírito Santo. Dia 11, Débora Rinaldo. Dia 14, Rosimei Sala do Espírito Santo. E dia 15 vai fechar. Não dá para fechar a rua ali na Vila Ema. É Dona Alexandrina Fernandes Alcenas. Sabe quem é a Dona Alexandrina? É a Dona Dina. Um grande abraço para a Dona Dina, muita paz, muita tranquilidade e continue nos ouvindo sempre. Quem faz também na segunda-feira é Rafael Araújo, ele tem uma rádio espírita também, que participa do Pro Brasil, Semente de Amor, se não me engano, que faz amanhã, a Manuela Franklin também, a terça-feira Vera. Henrique, a Lúcia Ribeiro, a quarta-feira Pedro Francisco Santos Neto e quinta Celso Francino. E sábado, Silvana Silva, também fazendo aniversário. Também desejo aí a vocês muita paz, muita alegria, seus corações. Vamos então para o sorteio. Deixa eu ver. Thank you. participou hoje do programa, então ela também sorteou aqui para o CD, para o livro que ganhou foi a Caterine Bacos. Caterine Bacos ganhou o livro, que ela sorteou, então era só buscar lá, no centro, lá na livraria do Caso Caminho. A gente já comenta aqui o endereço. E o João Ramalho, né, no Dia dos Pais, não sei se ele é pai, mas fica aí o CD por ter participado aqui com a gente. Então, o João Ramalho do CD e a Caterine Bacos, Caterine Bacos, o livro. Então, só para falar na livraria Caso Caminho, na Avenida Rio Barbosa, aqui em São José dos Campos, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. Então, a gente agradece aí, parabeniza aí. Então, continua participando, as pessoas aí que sempre estão conosco, né? E a gente já está indo para o encerramento, pedindo aí para fazer as conferências finais cada um de vocês. É verdade? Fui. Oi. Oi, pessoal. Então, obrigado aí por estarem conosco na manhã desse domingo, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos os que estamos precisando aí nesse momento. Só para lembrar, Rodrigo, no final você coloca aí a música Meu Pai. Essa música é inédita, nós nunca tocamos ela aqui. É do Manuca Almeida, nosso grande poeta Manuca Almeida, do Alexandre Leão e da Silvina, Meu Pai. Então você põe ela no final para a gente. Um grande abraço a todos vocês. Essa semana que vem está combinado para nós recebermos aqui no nosso, na nossa internet, né, no nosso programa, o senador Luiz Eduardo Durão. Né, o senador da República, aí, que é uma pessoa muito conhecida, espírita, que está fazendo um trabalho muito importante para o nosso Brasil. Então, está combinado com ele para a semana que vem. Um grande abraço a todos. Tá ruim? Um grande abraço a todos os pais. E hoje é um dia que eu fico lembrando dos ensinamentos do meu pai, que era espírita. A gente observa que ele fez da gente um exemplo de vida, né? Quer dizer, nós procuramos colocar em prática todos aqueles ensinamentos que meu pai nos deu. E agradecendo pela oportunidade de tê-los aí recebido no dia de hoje, o Manuel Cortázio, que foi muito boa a sua explanação, nós gostaríamos de vê-lo novamente. Manuel, um grande abraço e a todos os carinhos, ao Jorge, ao Rodrigo, que são pais, um grande Dia dos Pais. Legal. Carlinhos, você poderia fazer também suas considerações finais? Obrigado. Nós agradecemos a presença desse querido irmão Manuel Cortázio, feliz Dia dos Pais a todos na família deste ano. Agradecemos a presença de Deli, Beto, Rony, Carlos Henrique, Augusto, a Graça e principalmente a Helder, que mantém o equilíbrio dessa harmonia na nossa casa de Deus. Agradecemos a todos e desejamos um maravilhoso domingo de Dia dos Pais. Um beijo no coração de todos os pais que assistem o nosso programa e pais do mundo. E que sejamos felizes hoje e sempre. Graças a Deus. E antes de passar a palavra aqui para o Manuel, queria agradecer a todos, todos os nossos ouvintes que participaram, de 20 anos que participaram aqui com a gente no YouTube. Eu peço desculpa para quem a gente mandou mensagem, a gente não pôde ler. O Nabuco participou aqui, o Oswaldo Barbosa também, Marcelo, Almeida, bastante gente que entraram, comentaram, participaram aqui com a gente. O Cláudio mandando aqui também, que falou sobre o Chico, que foi o pai para toda a sua família, né, para milhares de irmãos que foram auxiliados pelas suas abençoadas mãos. A Natânia aqui participando também, Dora, Ieda Bárcio aqui também comentando sobre o Chico, Lúcio, Zé do Espírito Santo, então a Keila, a Leia, Freire. Então a gente agradece a vocês, pede desculpa por não ter passado todas as perguntas que a gente poderia aqui. A Alex Alpino deixou também aqui, o Leonardo Pardal sempre participa, mandando bom dia, o Eros lá em São Paulo, participando com a gente, convida para continuar no programa. Do bate-papo que vai ter aqui sobre o Dia dos Pais, na prova criativa, que vai começar daqui a pouco. E peço aí, peço para o Manuel fazer um encerramento rápido para a gente e uma prece de encerramento também, por favor. E a gente eu peço aqui também, agradecendo, mandando feliz dia dos pais com meu pai, Domingos, que está ouvindo, o meu avô, Manuel, também, que está nos ouvindo aqui também, e o meu filho, Francisco, que deve estar assistindo lá, e a minha esposa, Camila. Então, eu agradeço de coração a todos vocês. E fecho com a lembrança de Chico Xavier, né? Então, a mensagem de Emmanuel que o Ari postou no Dia dos Pais, que reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o Dia do Amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o Dia de Deus. Do Dia do Senhor de Fé, Francisco Xavier. O Rodrigo, o Lucas também está assistindo, viu? Lucas também. Está em gestação, mas está lá assistindo. Está no ar. Quero agradecer essa oportunidade de participar desse programa, esse programa tão bem prestigiado, a gente vê pelas participações dos internautas, e se é bem prestigiado, né, porque é um programa que foi bem planejado e sempre segue a sua filosofia da criação. Agradeço a vocês que interagiram conosco durante esta manhã e quero desejar também um feliz Dia dos Pais a todos os internautas, todos os ouvintes, telespectadores do programa, como aos pais do mundo todo, mas acima de tudo a Deus, nosso Pai, que nos deu essa oportunidade desta encarnação, essa encarnação em que pudemos estar no movimento espírita, aprendendo nas escolas espíritas e podendo transmitir a mensagem consoladora de Jesus, a mensagem esclarecedora. Para isso, agradecemos também ao Mestre que nos admitiu na sua seara de amor. E agradecer aos benfeitores espirituais que nos dão suporte às nossas tarefas e estiveram presentes aqui conosco nesta manhã. Enfim, agradecer a oportunidade de poder servir a Jesus e estar junto a corações tão amorosos, tão carinhosos que nos deram a sua audiência e participaram desse programa com alegria. O Senhor seja conosco e que todos nós possamos ficar na sua santa paz. Que assim seja. Thank you.